Senhor Jesus, eu também abençoa os irmãos que estão aí na correria. Tô ali. Abençoa, Senhor Jesus. Jesus. Os manos que tá tudo aqui no CD orando pelas vidas. Mas a minha vida. Perdoa as nossas falhas. Falhas. Nossos pecados. Pecado. E que o nome do Senhor Jesus. Jesus. Seja glorificado. Obrigado. Em nome de Jesus. Jesus. Nós repreendemos. Fazendo. Tudo que não provém de Deus. Jesus. E abençoamos. Me amo. Os nossos irmãos. Irmão. Do Brasil. Brasil. Paz. Paz. Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém.